quero brigar com ela, só pra sair na portela, mas não encontro razão. Porque, sendo samba brasileiro, ela sambando na mangueira, no salgueiro, está defendendo o nosso pavilhão. Eu conheci Mariazinha em Caxias, no Cartolinha, depois em Jacarepaguá. Foi sambar na União, por ser azul e branco, a cor que tanto lhe seduz. Fui findar a carreira do Acadêmico de Oswaldo Cruz. Às vezes eu quero brigar com ela, só pra sair na portela, mas não encontro razão. Porque, sendo samba brasileiro, ela sambando na mangueira, no salgueiro, está defendendo o nosso pavilhão. Eu conheci Mariazinha em Caxias, no Cartolinha, depois em Jacarepaguá. Foi sambar na União, por ser azul e branco, a cor que tanto lhe seduz. Fui findar a carreira do Acadêmico de Oswaldo Cruz. Maria Sambamba todos conhecem, quando entra no samba a gente padece, com o seu jeito de bambolear, gingar e sambar. Já me contaram que um falso furião, pedido a bamba, até 1 milhão gastaria pra conquistar samba bambamba.